Deixa passar esta linda brincadeira. Pode então vamos bailar com a minha da madeira. Passar esta linda brincadeira, com a gente vamos bailar o baile.